De uma poesia esperam tanta coisa e logo desesperam se não ousa. Mas a poesia nada tem com isso. Ela não diz, nem faz, nem está sequer ao teu ou meu serviço. Serão visões da paz aquilo que ela traz. Mas quanta guerra para falar nisso. Uma só coisa ela terá, se for, e espera ou desespera, conforme o meu, o teu, o nosso amor, inverno ou primavera, e sempre uma outra dor.